Mais uma noite ela vai, como todos podem ver, com seus problemas e algo a mais. Saiu só pra tentar esquecer, esquece só quando sorri. Um drink pra espairecer, andou até nos inferninhos. Um anjo ela quer conhecer. Tem mais, ela quer paz. Quem sabe algum desses bandidos na verdade seja um bom rapaz e cuide bem de você. Tem mais, ela quer paz. Um homem a mais, um trago a mais, um gole a mais, tanto faz. Ela só quer sua dor, adormecer. Linda menina de muitos amores malandros, coração peregrino cigano, ninguém sabe até quando. Ela é de todo clima, ela é pobre, ela é rica, no meio dos playboy dos firma. Sem saber, procura seu anjo. E sabe-se que a maioria do sexo oposto é de canalhas safados. Pensou em até virar lésbica, tentou e não fez, e viu que isso não iria mudar o seu quadro. Ela é tipo fera ferida, um só a feriu, mas ela deixou vários com machucado. Ela é fogo inflamável, patita do gueto, quase que indomável. Seu sexo, suas armas, hipnose, sua fala. Consegue quase tudo que quer quando transita na madrugada. Mais uma noite ela vai, como todos podem ver, com seus problemas e algo a mais. Saiu só pra tentar esquecer, esquece só quando sorri. Um drink pra espairecer, andou até nos inferninhos. Um anjo ela quer conhecer. Tem mais, ela quer paz. Quem sabe algum desses bandidos na verdade seja um bom rapaz e cuide bem de você. Tem mais, ela quer paz. Um homem a mais, um trago a mais, um gole a mais, tanto faz. Ela só quer sua dor, adormecer. Se olha no espelho, olha arrogante, ajeita os cabelos, batom cintilante. Sua vida é sem blush, a noite é seu rush. Né puta, não respeita. É só seu momento que a sociedade critica, mas sonha com casa, filhos, um bom marido, uma família. Se humilha e vai frevando na night, essa é sua jornada. Coloca as amigas do funk, agora é só cachorrada. Mina gata, formada, tá ligada que isso passa, mas não deve nada pra ninguém. Só quer viver o seu momento e ficar bem. Colou na quina da favela com os moleques só pra distrair. Eu te compreendi. Fala mal da vida dela, essas cadelas, motherfucker, fi. Motherfucker, fi. Mais uma noite ela vai, como todos podem ver, com seus problemas e algo a mais. Saiu só pra tentar esquecer, esquece só quando sorri. Um drink pra espairecer, andou até nos inferninhos. Um anjo ela quer conhecer. Tem mais, ela quer paz. Quem sabe algum desses bandidos na verdade seja um bom rapaz e cuide bem de você. Tem mais, ela quer paz. Um homem a mais, um trago a mais, um gole a mais, tanto faz. Ela só quer sua dor, adormecer.